do campo, dentro de um costume. Eu sou o bagual, eu sou. Eu sou o bagual, eu sou também. Eu sou o bagual. Nasci no meio do campo, dentro de um costume. Sabuca y bien fuerte, Santana, mía Santana, tu cerro la de paloma, tu barba tu pisa, sayo con dos mozas, perla doma. Santana, mía Santana, tu pinga y tu momoso, está pensando a frontera, mira, ya busqué y gozo. Santana, mía Santana, la cordona. Eu sou